Com muito muito mais música e no esporte com o Scratch do Rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Áquila, professora de redação do Se Liga no Enem, diretamente da cidade de Campina Grande para toda a Paraíba, com aulas especialmente de redação para todos vocês, certo? E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui com a Rádio Tabajara AM com o programa Se Liga no Enem. E claro, é momento para você se preparar para o Enem.